grande influência sobre mim. Sabe o que você aqui fez? Vem o modo cachorro, despertou. Esse lado é meu, seu jogo cachorro. Revolution Produções. Influência sobre mim. Sabe o que você aqui fez? Vem o modo.